deserto o povo clama, sede ardente, coração em dor. Moisés, o guia amado, leva a voz ao Senhor, Senhor. Por que nos trouxeste aqui para morrer de sede e aflição? A rocha que brota a vida, promessa fiel, em ti a salvação. Águas vivas jorram em amor. Mas Amaleque se levanta, a batalha é dura, sem fim. Josué luta com bravura, com as mãos levantadas em ti, oh sim. Águas da promessa fluirão, no deserto o Senhor é a nossa canção. Em meio à luta, Ele é a vitória, o Senhor é nossa bandeira, nossa história. As mãos caem, ó Senhor, levanta-nos, dá-nos a força e fervor.